se a cruz pudesse livre claramente falar do sacrifício inocente, do grande sacrifício de se o madeiro urge a cada dia, pudesse expressar a agonia que em palavras nunca se traduz. Descendo justo o sangue lá da cruz. Ah, se o mundo contemplasse aquela cena, meu Cristo exclamando, Pai, apenas está bem consumada a salvação. Aquele grito seria ouvido pelo mundo. Isto Jesus nos deu na cruz a redenção. Se ao invés de projetar em guerra ante a cruz do Salvador, ah, sem fim o céu e a terra e o mar pudessem tudo isto explicar, contada imensidão deste amor. Apenas